tá na hora de iniciar uma viagem muito louca, mas não sei aonde vou chegar. As placas tentam me indicar o caminho, mas não sei pra onde que vou. Alguém me mostra o caminho. Não tô sozinho, já Rastafari está comigo, escrevendo letra após letra da página do meu livro. Louco seus destinos, em vez de ver um céu cinzento, é bom ver um céu colorido. É muito louco viajar, curtir o som brisando, pensando, olhando o mar. Daqui eu vejo a cidade, logo logo a noite vai nascer. Vai mostrar a outra face do mundão, cê vai ver uma escuridão iluminada pelas estrelas. Porque essas horas os magos já estão descalços na areia, longe da Babilônia de concreto. A mata seria nosso lar, nossa terra, o nosso afeto. O vento que soprou me disse: em algum lugar o mundo imaginário existe. Nesse mundo acreditei que só você tem o poder de criá-lo. O vento que soprou me disse: em algum lugar o mundo imaginário existe. Nesse mundo acreditei que só você tem o poder de criá-lo. Atrás do volante nas avenidas, escutando um som chapado, curtindo a brisa. Alguém me falou que são 4:20 da matina. Então desce a ladeira da ilha, vamos fugir das armadilhas. Será que realmente chegou o juízo final? Impressionante, mas minhas risadas te fazem mal. O balanço da rede me conforta. Enxergo o verde da mata e você só enxerga o verde dos dólar. Assim não dá, assim não dá. E quando vai perceber que a minha brisa cê não vai roubar, não adianta nem tentar. A palavra foi pregada, a sorte é de quem se salvar. Já escreve certo por linhas tão tortas. Fale na minha cara, mas não falem pelas minhas costas. Deixamos bota, isso aqui é coisa nossa. Brisa do mundo perdida, agora está de volta. O vento que soprou me disse: em algum lugar o mundo imaginário existe. Nesse mundo acreditei que só você tem o poder de criá-lo. O vento que soprou me disse: em algum lugar o mundo imaginário existe. Nesse mundo acreditei que só você tem o poder de criá-lo. O vento que soprou, o vento que soprou, o vento que soprou me disse. O vento que soprou, o vento que soprou, o vento que soprou me disse. Brisa do mundo perdido, parte 1. Brisa do mundo perdido, parte 1. Brisa do mundo perdido, parte 1. Brisa do mundo perdido, parte 1.